tudo sobre o Oscar, Morbius, novo Game of Thrones, Bruce Willis, Animais Fantásticos e muito mais nesse episódio de Drops da Vigília que tá chegando aqui pra você. Hoje vai ser um daqueles episódios de quase explodir cabeças de tanta informação, lançamento, crítica, meu Deus, vai ser muito intenso. E por isso, é claro, eu preciso dela ao meu lado, minha parceira de todas as horas, Bruna Pacheco. E eu queria dizer que hoje é quase o fanservice completo, né, gente? Porque Game of Thrones é Harry Potter sem Harry Potter. Olha, fiquem prontos. Né? Então, bora lá. A Disney divulgou na quinta-feira, dia 31 de março, que a série Obi-Wan Kenobi não vai mais estrear no dia 25 de maio. A data seria icônica, pois marcaria o aniversário de 45 anos do lançamento de Star Wars, Uma Nova Esperança. No entanto, não vamos esperar tanto tempo assim para assistir a novidade. A Disney Plus vai exibir Obi-Wan Kenobi 2 dias depois, em 27 de maio, trocando as estreias subsequentes da produção de quarta para sexta-feira. Em contrapartida, teremos 2 episódios sendo lançados ao mesmo tempo. O anúncio foi feito pelo próprio Obi-Wan, o ator Ewan McGregor. E falando do universo Star Wars na TV, The Mandalorian acaba de receber um acréscimo expressivo para o seu elenco. A terceira temporada contará com ninguém mais, ninguém menos que Christopher Lloyd, o eterno Dr. Brown de Volta para o Futuro. Sendo assim, Lloyd acaba de entrar em mais uma das maiores franquias de ficção científica do audiovisual. A informação foi dada inicialmente pelo THR. O ator foi convidado, no entanto, não foi confirmado pelas fontes oficiais da Disney ou da Lucasfilmes. Ainda não há data de estreia para a terceira temporada da série. Esse ano a gente já teve o livro de Boba Fett, e no próximo dia 27 de maio, como a Bruna falou antes, a gente vai ter a estreia de Obi-Wan Kenobi. Eu achei tão esquisito, né, trocar 2 dias, sendo que ia ser tão icônico essa estreia, mas será que não funcionou direito essa estreia na quarta-feira? O pessoal prefere na sexta? Fica o questionamento. Pois é, né? Não entendo. As vendas de ingresso antecipado para Animais Fantásticos, O Segredo de Dumbledore, começaram na quinta-feira, dia 31 de março, e o longa da franquia Animais Fantásticos estreia nos cinemas brasileiros dia 14 de abril. E haverá sessões antecipadas pagas a partir do dia 13 de abril, que também abrem para venda antecipada no dia 31, abriram, né? Para mais informações sobre a programação e ingressos, consulte o cinema da sua cidade. E eu tenho uma notícia para vocês, eu vou ver o filme no dia 5 de abril, ou seja, na semana que vem, eu vou poder vir aqui contar, gurizada, o que, que eu achei. Já me confirmei na cabine. A Magia de Haruna, nova série nacional original Disney Plus, começou a ser gravada. No elenco estão Gil Eubank, Cleo, Érica Januza, Suzana Pires e Jamile Mariano. A série conta sobre um Rio de Janeiro cinzento onde vive Mima, uma adolescente que tenta esconder seu estranho poder de hiperempatia em um mundo apartado da magia que vive uma crise solar. No entanto, o desafio de uma importante competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e, ao se afastar de seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos, acordando 3 bruxas guardiãs. Gravada na cidade do Rio de Janeiro, a série é realizada pela Formata Produções e Conteúdo e Nonstop. Dirigida por Eduardo Weisman e Rodrigo Vanderput, a Magia de Haruna traz grandes nomes no elenco, como a Bruna falou antes. A Jamile Mariano é quem faz o papel da Mima, a Cleo faz o papel de Chloe. Achei engraçado, né? Troca de ser maluca. Érica Januza é a Latifa, Gil Eubank é a Juno e Suzana Pires faz Bruma, entre muitos outros atores que a gente já conhece. A produção está prevista para estar exclusivamente no Disney Plus em 2023. E eu vou fazer só um adendo, tá? Achei fraco esse elenco. A Érica Januza eu gosto, tá? Mas a Cleo e a Gil Eubank que é puxadinho, né? Bom, que elas já são conhecidas da galera da internet, porque... No dia 23 de março, a Netflix divulgou a data de estreia da segunda temporada do anime Pacific Rim, The Black. A continuação chega à plataforma de streaming no dia 19 de abril. A série é um spin-off do filme Círculo de Fogo, lançado em 2013 pelo diretor Guillermo del Toro. E você pode conferir a crítica da primeira temporada do anime lá no nosso site. A animação é do estúdio Polygon Pictures, AGIN, sendo parte de uma parceria com a Legendary Entertainment. A série conta a história de 2 irmãos australianos que pilotam um Jäger de treinamento em um mundo devastado pelos Kaiju. Depois de quase 2 anos de idas e vindas, finalmente temos a estreia de Morbius, mais um projeto da Sony Pictures em associação com a Marvel Studios. O longa que introduz Morbius, o vampiro vivo, tradicional vilão da galeria do Homem-Aranha, é mais uma tentativa dos estúdios de apresentarem para criar um universo paralelo ao já estabelecido universo cinematográfico da Marvel que a gente ama tanto, o MCU. E depois de Homem-Aranha sem volta para casa, a gente sabe que o céu não é mais o limite para a questão de novos personagens e universos. Tudo é possível, basta que os estúdios estejam de acordo. Com a introdução de Michael Morbius, ou só Morbius, interpretado por Jared Leto, essa galeria e universo paralelo ganha seu terceiro personagem. Expressivo, mas não lá tão importante, né? O primeiro foi Venom, com Tom Hardy, e o segundo foi o Carnificina, de Woody Harrelson, que já foi descartado no seu primeiro filme. O futuro nos aponta ainda Kraven, o caçador, né? Com o Aaron Taylor Johnson, que foi lá o nosso Mercúrio no MCU, né? No papel. E um já falado, a já falada Madame Teia, que vai ser interpretada pela Dakota Johnson, lá dos 50 Tons de Cinza. Mas a verdade é que, né, surge a pergunta, quem se importa com esses personagens? Né? Pois é, assim, pra quê? Eu vou dizer que, assim, meu hype pra isso aí, ó, nada. Eu já não tinha, e eu vou contar um... Eu vou contar um caos aqui, né, como você sabe que eu gosto. Eu e o Robson, a gente se conhece há muito tempo, então, assim, eu vi o stories do Robson no primeiro frame dos stories, eu pensei, não gostou. Só mandei uma mensagem pra ele, daí eu tinha sacado direitinho que ele não tinha curtido, assim. E não, pelo que ele, a crítica tá completa lá, né, ele fez a crítica e também tem um vídeo no canal falando disso, mas pelo que ele me contou, o que eu fiquei mais animada é com o Michael Keaton. Então fica aí. Quem quiser entender mais esse nome que eu joguei aqui, leia a crítica do Robson. Depois de mais 3 décadas, Top Gun, que a Bruna Monteiro ama, vai ganhar os cinemas novamente. Top Gun Maverick sofreu com os adiamentos da pandemia de coronavírus, mas chegará aos cinemas em 2022 ainda. Um novo trailer foi divulgado na terça-feira, dia 29 de março. Ai, gente, pra mim esse filme é aquela mistura de medo com expectativa, medo de pra quê? Pra que estragar, assim, um dos maiores clássicos dos anos 80? Mas eu quero que seja bom, então, assim, meu coração, assim, bate forte. Eu vou dizer que toda vez que eu vejo falar de Top Gun, sempre me lembro de ti. Oh, isso é tão lindo. Tô perfeito, né, nessa visão. Muito romântico. Mas, enfim, vamos lá, sinopse oficial, que diz que após mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete Maverick Mitchell, né, o nosso Tom Cruise, volta ao lugar que lhe pertence. Quando ele se vê treinando um destacamento de graduados da Top Gun para uma missão especializada que nenhum piloto vivo jamais viu, Maverick conhece o tenente Bradley Bradshaw, Miles Teller, apelidado de Galo, filho do falecido amigo de Maverick, e o oficial de intercepção de radar, tenente Nick Bradshaw, também conhecido como Ganso. Enfrentando um futuro incerto e confrontando os fantasmas do passado, Maverick é levado a um embate com seus medos mais profundos, culminando em uma missão que exige o sacrifício final daqueles que serão escolhidos para voar. Emocionante. Iluminadas, Shining Girls é a nova série da Apple TV Plus que estreia dia 29 de abril. E tem brasileiro no time, hein? E não é qualquer um. O nosso favorito, hein? Wagner Moura, que eu não preciso dizer, né? Wagner Moura. A gente elogiou ele muito aqui no Drops, mas fica aí. O mais falado do Drops, Wagner Moura. O fã-clube Vaguinho é aqui. Ele protagoniza essa série ao lado de Elizabeth Moss, lá de Os Contos da Aya. Em Iluminadas, somos apresentados a Harper Curtis, um serial killer que viaja no tempo para matar mulheres. Curtis vai se inserindo na vida de suas vítimas aos poucos e espera o momento certo para atacá-las. Por ser um viajante no tempo, ele pode desaparecer sem deixar vestígios, após cada assassinato. Porém, uma de suas vítimas, a Elizabeth Moss, no caso, sobrevive. E ela é jornalista e trabalha no Chicago Sun-Times. Ela conta com a ajuda de Dan Velasquez, que é o Wagner Moura, seu colega, para desvendar o crime. Eu tô, assim, no hype para essa série, porque tudo que eu gosto é Wagner Moura, assassino em série, jornalismo e viagem no tempo. Como é que isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Uma notícia muito triste, né, gente? Bruce Willis, nos seus 67 anos, vai se aposentar e não é por um motivo bacana. O comunicado foi feito na quarta-feira, dia 30 de março, pela sua família, pelas redes sociais. Na postagem assinada por Emma, Demi, Rumors, Couch, Talula, Mabel e Evelyn, e postada por todos, eles agradecem aos incríveis apoiadores de Bruce e informam como família que Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. A família então anunciou a aposentadoria. Como resultado disso, e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele, disse a família. Demi Moore e sua família completaram dizendo que esse é um momento muito desafiador para a família e que decidiram compartilhar essa notícia com os fãs porque sabem o quanto eles são importantes para Bruce. Como Bruce sempre diz, viva! E juntos planejamos fazer exatamente isso. Com amor, Emma, Demi, Rummer, Scout, Talula, Maybe e Evelyn. Termina o texto. Bruce Willis tem uma longa e prestigiada carreira no cinema. Um dos seus papéis mais marcantes é de Joe McClane, de Duro de Matar. Em sua filmografia estão filmes clássicos como O Sexto Sentido, Corpo Fechado, Pulp Fiction, Armageddon, Os Mercenários, O Quinto Elemento e 11 Homens no Segredo. Eu escrevi essa matéria para a Vigília, né? E eu me dei conta que muitos dos meus filmes favoritos são desses que eu falei e vou falar agora. Em 2019, ele retornou seu papel de Corpo Fechado e Fragmentado, que eu amo muito, David Dunn, para participar de Vidro, de M. Night Shyamalan. Sim, eu também me dei conta disso, de que, nossa, sempre foi, na verdade, um dos meus atores, assim, do hall de atores favoritos, e sempre, e vai continuar sendo, é claro, né? Não morreu, mas é muito triste essa notícia. Então, por isso que a gente também quer comentar um pouco, explicar o que que é a afasia, né? Que é a doença que ele foi diagnosticado, que é uma condição que altera a capacidade dos pacientes de se comunicar de forma adequada, afetando diversas funções cotidianas. Capacidade de fala, compreensão verbal, de leitura e de escrita são as principais consequências dessa doença, né? E a afasia geralmente ocorre após lesões cerebrais que afetam o lado esquerdo do cérebro e pode estar ligada a acidentes vasculares cerebrais. Existem diversos tipos da doença, podendo ir de moderada a grave, e não foi divulgado qual que é o estágio que o Bruce está passando, né? O tratamento da doença deve ser feito com reabilitação de linguagem, principalmente. É importante que a família toda participe, como apontou a família de Bruce no comunicado, que é o que eles estão fazendo, né? Mas, infelizmente, é uma doença que não tem cura. Então, sempre vai ter que ter essa manutenção e, por isso, estão anunciando a aposentadoria dele. É muito triste, assim, até teve aquelas piadas do Framboesa de Ouro e hoje eles retiraram um dos prêmios que eles tinham dado para o Bruce, porque a gente não sabe desde quando que vem essa doença, né? A gente sabe que ela é degenerativa, então ela pode vir há um tempo, então o pessoal pode ter zoado e reclamado dele um tempo e ele já tá com a doença, né? Então é bem complicado isso. Sim, ele ataca novamente. Michael Bay, o cara que não consegue ficar 2 minutos sem explodir alguma coisa em seus filmes, está de volta em Ambulância, um dia de crime. Aí, às vezes eu queria socar o Robson, porque o Robson, vocês sabem que ele tem aquela piada que ele fala para mim que é o melhor filme do ano, né? Mas 80 vezes por semana, 82 vezes por semana, Robson me fala: não, Bruna, porque esse vai ser o melhor filme do ano. E daí, Robson insistiu muito que esse Ambulância, um dia de crime, seria o melhor filme do ano. E eu pensei, ah, que o Robson vem com isso aí? E ele ficou muito empolgado com Ficou. Ambulância. O longa, ele reúne uma trinca interessante de protagonistas. Jake Gyllenhaal, de Homem-Aranha, Longe de Casa. Eiza González, de Em Ritmo de Fuga. E Yahya Abdul-Mateen II, de Watchmen. E estreou na quinta-feira, dia 24 de março, sendo a garantia de um blockbuster movimentado. Depois de um horroroso Esquadrão 6 disponível na Netflix, eu não achei tão horroroso, se eu não me engano, acho que a crítica é minha, inclusive. Fica tranquilo antecipar que desta vez o cineasta tem a considerável melhoria em sua cinegrafia. Ambulância é daqueles filmes que você assiste sem a menor preocupação com o que está acontecendo, mas é frenético o suficiente para garantir a pipoca. Isso é claro se você conseguir acionar a suspensão da descrença. Tem que ir com o coração aberto. Baseado no thriller dinamarquês Ambulância, de 2005, de Laurits Muntun Pedersen e Lars Andreas Pedersen, Michael Bay traz todas as suas características para essa adaptação. Ou seja, tudo aqui será exagerado exponencialmente, deixando o thriller tenso, com pitadas de aventura e seu habitual leque de explosões, é claro. O exagero também se reflete no tempo do filme. Se no original temos 80 minutos, Bay gasta todo o tempo possível e entrega um filme com 2 horas e 16 minutos. Faz sentido, afinal estamos falando do cara que é praticamente o Ing Malmsteen dos cinemas. Para ele, não existe menos é mais. Ao contrário, mais é mais. E quanto mais, melhor. Confira a crítica completa em texto em nosso site e tem vídeo também lá no canal, feito lá pelo nosso editor-chefe, Robson Nunes. Robson tá aqui essa semana aí, tá? Perigoso! The Batman, de Matt Reeves, segue liderando as bilheterias em todos os cinemas do mundo. Depois dos debates e repercussões, a Warner Bros. Pictures decidiu revelar uma cena de 5 minutos, excluída do corte final. E nela temos nada mais, nada menos do que o Homem-Morcego, nosso Robert Pattinson, encarando Coringa, interpretado por Barry Keoghan, lá de Eternos, em um interrogatório no Asilo Arkham. Confira o vídeo em nosso site. Recém-chegada ao time de talentos da Globo, Sabrina Sato passa a fazer parte dos Global Players, ao lado de Paulo Vieira e Juliette. E eu podia estar nesse time, porque eu sou uma defensora da Global Players. A maior defensora. Eles estão perdendo dinheiro, né, me contratando, é eles e a Kaiser. Ela completa o trio de representantes da marca da maior plataforma de streaming brasileira, o Global Play. Sabrina é também uma das novidades do GNT. Ela será uma das apresentadoras do Saia Justa, que estreou no dia 30, comandando o reality Desapegue Se For Capaz, que começa a ser exibido no dia 6 de maio. Está marcado para o início do segundo semestre de 2022 o reencontro com a saga que conquistou o mundo. Na quarta-feira, dia 30 de março, a HBO Max anunciou que House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones, estreia no dia 21 de agosto. O teaser você confere lá no nosso site. Mas vale lembrar que essa série é baseada em Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, e é uma série ambientada em 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, contando a história da Casa Targaryen. Serão 10 episódios. Em nosso site, você confere as novas imagens lançadas dos personagens, está lá a descrição de cada um, o papel de cada um. Teremos o rei Viserys Targaryen, o príncipe Daemon Targaryen, esse interpretado por Matt Smith, lá de The Crown, a primogênita, a princesa Rhaenyra Targaryen e muitos outros personagens incríveis. Confira tudo em vigianerd.com.br. Essa matéria também é minha. E eu coloquei a fotinha, o nome, o ator e a descrição. Então, deem um likezinho, deem um view para mim, porque deu trabalho essa matéria. Eu ia dizer, nossa, super completo. E falando em super completo, lista completa, com muitas coisas, agora a gente vai falar do assunto da semana, que, claro, é o Oscar. E a gente vai listar aqui os 6 melhores momentos da premiação, que também estão numa lista lindíssima lá em vigianerd.com.br. Eu vou dizer que essa semana ela foi tão intensa que eu nem lembrava que o Oscar tinha sido domingo. Né? Exatamente. Eu também fiquei, assim, boquiaberta. Não tá fácil. Mas vamos lá, porque a gente vai começar já com a maior polêmica. Só se fala disso. A gente tem uma brincadeirinha na vigília que é só se fala de outra coisa, mas não. Aqui a gente só fala disso. Inclusive, ofuscou tudo o que aconteceu depois, né? É. E o Oscar 2022, infelizmente, foi marcado por uma cena violenta, né? Porque depois de uma piada ruim feita pelo comediante e ator Chris Rock, que fez um comparativo de Jada Pinkett Smith com a protagonista de Até o Limite da Honra, de A. Jane, do filme de Ridley Scott, em 97, com Demi Moore, que usa cabelo raspado. E talvez você não entenda o problema, mas é que o problema é que a Jada, ela tem uma doença chamada alopécia, que é uma doença autoimune que resulta na perda de cabelo em várias partes do corpo. A partir disso, ela também optou por sempre usar o cabelo raspado. E é uma opção dela, e é uma doença que ela fala em público, eu acho, inclusive, bem bacana ela falar disso, né? Sim. O Will Smith, o marido da Jada, com quem ela tem 2 filhos, e, naturalmente, ele até deu uma risadinha na situação, mas ele, depois do corte da exibição do evento, parece que ele repensou a graça. A companheira dele ficou visivelmente contrariada com o mau gosto do texto do Chris Rock e, de maneira intempestiva, o Will subiu no palco principal e desferiu um tapa na cara do apresentador. que disse: essa com certeza é um momento que vai entrar para a história da televisão. E entrou. É, aí eu acho que a gente vai ter que fazer uns grandes parágrafos, parênteses, quer dizer, aqui. Falei bastante sobre isso essa semana com várias pessoas e tá por toda a internet, né? Mas a gente tem muitos detalhes aqui, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, assim, eu não tô contra o Will, tá? Mas é aquela coisa, no momento em que tu é uma pessoa pública, tu tem mais ainda a pensar antes de agir. Não é porque, ah, somos nós que a gente pode sair batendo com qualquer pessoa. Não, não é isso. Mas é que tu tem uma imagem, tu representa uma coisa, tu passa uma mensagem só sendo tu mesmo, né? Então, é uma coisa que o Will talvez devesse ter segurado um pouco mais. Eu entendo ao mesmo tempo, porque é extremamente de mau gosto a piada, né, do Chris Rock. Mas é delicada toda essa situação, até porque lá nos Estados Unidos é um pouco diferente essa questão da liberdade de expressão, né? Eles têm a linha desenhada deles, assim, é um pouco diferente nesse tom, assim. Acho que foi totalmente indelicado a forma como ele colocou, é claro, mas é outra realidade do que a gente tem aqui no Brasil, né? É, eu pensei muito sobre isso também durante a semana e tal. Porque, claro, né? Acho que virou conversa de todo mundo. E é muito tênue essa linha, né? Porque, tipo, pô, não precisava. Eu, inclusive, eu sou bem contra esses comediantes desagradáveis. Porque eu sempre, tipo, fico desagradada com essas piadas, assim. É uma coisa que me incomoda, sabe? Piada com peso, piada com doença. Eu sou uma pessoa bem chata com isso, assim, eu não acho graça nesse tipo de piada. Então, esses comediantes sempre me incomodaram no Oscar. Não que agressões, eu esteja a favor de agressões, mas eu digo que, tipo, o problema ele começa antes, né? Porque não É. precisava, é aquilo que não precisava. E eles até já tinham uma treta anterior, né? No momento, acho que foi em Sim. 2016, que a Jada fez um boicote ao Oscar porque não tinha indicado os negros, assim, no, tinha pouca presença negra, né? E o Chris Rock, como apresentador, inclusive, homem negro, né? Atuante na comunidade, vai lá e faz uma piada, ela de como se ela não tivesse nem sido convidada, mas. Sabe que nada a ver essa piada, assim. E ele também já é conhecido por fazer muitas piadas misóginas, né? Mas são várias coisas que a gente tem que levar em conta nisso. E, poxa, vamos pensar que. Tá, entendo o tapa, mas imagina se no discurso dele ele só tivesse ido lá e dado uma resposta Claro. ao que ele falou, teria sido muito mais impactante, sabe? Porque o momento dele acabou ofuscado, a vitória dele acabou ofuscada e todo Todo mundo ficou. Oscar ficou É, ofuscado, na e real. sei lá, eu penso também na família Williams ali, né, que ficou claramente desconfortável também com a situação. Sim. Isso vai até pro nosso número 2, que é o discurso de Will e o pedido de desculpas dele, né, depois de protagonizar esse escândalo aí, ele recebeu, por ironia do destino, o prêmio de melhor ator por seu desempenho como Richard Williams em King Richard's Criando Campeãs. Inclusive, eu vou dizer que eu achei, a primeiro momento, que era planejado o momento do tapa, porque o tapa foi, assim, mais, foi um tapa, não foi um soco, Mas foi né? uma briga, né? É, e aí eu pensei que, poxa, era ele mostrando que ele é um bom ator numa coisa ensaiada, mas aí a coisa foi escalonando e, né, a gente percebeu que não era. Enfim, aí dele usando a bengala ali de que ele estaria agindo tal qual o ferrenho pai das tenistas Venus e Serena Williams e pediu desculpas, não para o Chris Rock, mas para o público e para a academia. O discurso foi meio confuso, dava para ver que ele estava meio atordoado, assim, né? Falando de Deus, de família, de luz, de bondade, de amor e bons exemplos, mas ficou algo assim meio um pouco desconexo. Acho que ele ficou meio atordoado com a situação, assim, depois, tentando. Eu imagino que depois do tapa ele deve ter recebido 1 milhão de mensagens da galera de RP dele dizendo: Meu Deus do céu, fala alguma coisa agora, né? E eu comentei isso com o Robson, não sei se foi em off, talvez. Mas me chamou atenção, assim, um pouco o Will Smith ter ganhado, porque eu acho que ele ganhou, como eu e o Robson chegamos à conclusão, muito mais pela filmografia dele do que por esse filme, assim. É, eu também vi muita gente falando isso e eu Eu acho concordo. que, por exemplo, Benedict Cumberbatch fez um papel muito mais profundo do que o Will Smith nesse filme, porque o Will Smith ele foi um papel assim bom, ele foi ok assim, mas não é um papel assim inesquecível, sabe? E eu acho que o Benedict Cumberbatch, a gente estava acostumado ele com o Doutor Estranho e tal, e ele deu uma virada em Ataque dos Cães. Mas enfim, é a minha opinião. Não tô votando na Academia de Cinema. Por enquanto, quem sabe um dia. É, não tinha pensado nisso, mas por enquanto, quem sabe um dia. O nosso terceiro item dessa lista é o reconhecimento de Coda no Ritmo do Coração. Troy Kotsur foi o segundo ator surdo a ganhar um Oscar. Olha que legal! Muito Ele legal. interpreta o pai da protagonista de Coda no Ritmo do Coração. No filme, uma família de surdos tem uma única filha sem deficiência. Ela acaba sendo a principal tábua de salvação para os pescadores, pois sempre representa os interesses da família em situações importantes. Mas seu dom é cantar e ela precisa escolher entre a família e seu sonho, em uma grande encruzilhada. Na cena mais marcante do filme, seu pai pede para que ela cante para ele, colocando a mão em seu pescoço, apenas sentindo as vibrações da canção. O seu discurso todo, em linguagem de sinais, em língua de sinais, e os aplausos que emulam os seus atos no filme formaram um momento cinema desse Oscar de Foi 2022. muito emocionante. Todo esse momento foi bem tocante mesmo, né? Muito legal. E isso nos leva também. Na verdade, isso não nos leva, mas agora eu vou levar ao item 4 da lista, que é a consagração de Jane Campion, que é a bola da vez. No seu novo filme, Ataque dos Cães, ele é poderoso do início ao fim. E mesmo sendo lançado quase exclusivamente para streaming, né, na Netflix, segurou as pontas como uma verdadeira obra de arte. Realmente, seu trabalho é digno de uma sala escura e uma tela grande. E ela poderia ter levado vários outros prêmios, inclusive de melhor filme, viu? Nenhum deles teria sido uma injustiça. Mas ela levou mesmo, foi como melhor diretora. E foi apenas a terceira diretora mulher a ganhar essa estatueta, o que é chocante, né? E o mais legal é que ela sucede Chloe Zhao, que venceu em 2021, né? Foi um dos prêmios mais merecidos da noite. E eu fiquei muito emocionada por ver uma mulher, mais uma mulher, né? Que ano passado a gente teve uma mulher, agora a gente tem outra mulher ganhando de melhor diretora, Muito porque legal. a gente sabe que são pequenos passos, talvez para os homens que estão nos escutando, eles não entendam assim a grandiosidade disso, mas é foda. Com certeza. Desculpem o palavrão. E no quinto, a gente tem Duna se confirmando como o épico que ele é. Porque é um épico, né? Duna de Denis Villeneuve. É aquele filme que nasceu para ser chamado de épico. Por todas as suas proporções, ele levou os principais prêmios técnicos da noite, ficando com seis estatuetas: melhor fotografia para Greg Fraser, de The Batman, melhor design de produção, melhor montagem e edição, melhor trilha sonora para Hans Zimmer, melhores efeitos visuais e melhor som. Não à toa, ele ganhou uma crítica em um podcast especial na vigília. A gente deu nossos 50 centos para Duna. E outro momento marcante, e o último aqui dessa lista, foi os 50 anos do melhor filme. Outro momento, assim, completamente ofuscado na noite, mas que ganhou meu coração, foi homenagem aos 50 anos de O Poderoso Chefão. Também conhecido como um dos melhores filmes da vida toda, do É, universo, de tudo. ele realmente é. E teve um outro que eu gosto muito, quero falar depois, rapidinho. Sim, vamos. E claro, Al Pacino, Francis Ford Coppola e Robert De Niro novamente lado a lado foi igualmente incrível. Eu fiz print, eu fiquei, meu E 28 anos de Pulp Fiction, e eu sou doida por Pulp Fiction. Doida, Deus, que lindo. É doida por nós, Pulp Fiction. é nós. A gente teve Então, John Travolta dançando no palco, foi sim. uma Foi delícia. maravilhoso. E Uma Thurman. Óbvio. E a lista completa dos vencedores você encontra em vigilianerd.com.br. E chegou a hora das rapidinhas da semana. Vamos lá para as notícias que você pode conferir em vigilianerd.com.br. Deserto Particular, o filme de Ali Muritiba, está disponível na HBO Max. E a gente. Olha, eu recomendo demais, então assistam. Eden Baive mistura live action, música, anime e pesadelo em uma coisa só. Vai lá no nosso site que tem uma crítica completa. Produtores do reboot de Os Cavaleiros do Zodíaco são deslocados para o filme de Dragon Ball Super. Filme de Dragon Ball Super é adiado depois de Ataque Hacker. Filme de Jujutsu Kaisen ganha nova data de lançamento no Brasil, 28 de abril. A gente está sempre falando desse Jujutsu Kaisen aqui. É verdade. Guerra Civil 2 ganha República. Lá. Guerra Civil 2 ganha republicação no Brasil pela Panini. Queen Stars Brasil, com Pabllo Vittar e Luísa Sonza, estreou na última semana na HBO Max. Sentença, nova série nacional do Prime Video ganha trailer. E é com a Camila Morgado. Adoro. Hogwarts Legacy, confira os trailers do game em nosso site. Muito bem, tudo isso e muito mais você encontra lá em vigianerd.com.br e em nossas redes sociais. E não se esqueça do nosso apoia-se, apoia.se/vigilianerd para ganhar ingressos de cinema e participar do nosso grupo exclusivo com muito conteúdo e muita novidade em primeira mão. E agora, é tanta coisa eu não me aguento. Vamos lá para as dicas e não dicas da semana. O que tu tem para nós, amiga? Então, eu quero lembrar vocês que esta semana estreou ninguém mais, ninguém menos que Cavaleiro da Lua. E eu fiz em janeiro, mas tá lá no site, lá na capa do site, uma enciclopédia sobre quem é o Cavaleiro da Lua. Então, me indica ler o meu texto para você já ir sabendo quem é esse cara. Muito bem, tô ansiosa para ver, ainda não consegui conferir, mas fiquem ligados que a gente vai fazer aqui muitos follow-ups na vigília sobre essa série que vai ter o que falar, assim. A minha dica vai ficar, daí vamos mudar para DC, né? Eu assisti finalmente... É que ela é DC Nauta, gente. Não. Oh, calma. Calma aí, bro. Não põe palavras na minha boca. Te peguei. Mas eu conferi finalmente o longa animado de Injustice, que é uma coisa que eu tava muito ansiosa para assistir, né? Que é adaptado do game, né? Que é um game fantástico que eu amo. E, nossa, é muito, muito, muito bom. Tá disponível na HBO Max. É um diferente, é claro, do jogo, né? Mas é muito inspirado nisso. E, cara, assim, é de explodir cabeças. Eu super recomendo. Eu não vou nem dar muitos spoilers, mas faz jus ao jogo com certeza. E vocês vão adorar. Ah, eu andei assistindo, olha, eu assisti muitas coisas essa semana. Olha! Quem diria, olha não é só. Mesmo? Você sabe que eu tenho um fraco por true crime e documentários de true crime, né? Então, sabemos. Eu assisti três nos últimos tempos. Olha! Eu assisti o... aquele Toneladas do Assalto ao Banco Central, eu acho que eu falei dele semana passada. Comentou, eu acho. Mas eu também assisti o Bad Vegan, que é de Rainha do Veganismo, a Procurada, que é bem interessante também. Tá dando o que falar esse aí, né? Tá, é tipo o golpista do Tinder, só que esse é o golpista do Twitter. Cuidado! Eu queria deixar um adendo aqui, cuidado com as pessoas que vocês conhecem o Twitter. E... o terceiro é o Assassinato de Birgit Meier, que é um... assim, eu gosto muito, é uma peculiaridade minha, tá? De séries documentais que se passam em lugares aleatórios do mundo. Tipo, essa é alemã. Tem uma que... da Maria Marta. Quem matou Maria Marta é a argentina. Eu vou fazer uma lista no site essa semana. Tô me comprometendo aqui. Com esses... porque a gente vê daí como a polícia trabalha, como a polícia falha também. Porque nesses dois casos, por exemplo, tem mais um também... que a polícia falhou muito, eles teriam pego quem foi, mas por várias falhas sucessivas eles não conseguiram pegar, sabe? Então eu achei bem interessante e eu vou recomendo muito. Eu adoro True Crime, quem quiser saber mais, me avisa. Eu tô sempre pronta para falar sobre True Crime, posso escrever mais sobre. Queremos, queremos. A minha outra dica é algo que já foi falado aqui na vigília, tem crítica no site, mas que eu fui conferir e eu não esperava que eu fosse gostar tanto, que é o Projeto Adam, que está disponível na Netflix. Tem aí o Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, a Zoe Saldanha e a Jennifer Garner, a gente já comentou aí que é quase um Remember de repente 30. E eu gostei muito do filme, achei ele bem divertido, muito bons os efeitos. E assim, eu adoro Viagem no Tempo, então é algo que, né... já conquistou meu coração por si só, é divertido e prova que a dobradinha aí do Sean Levy, o diretor, com o Ryan Reynolds dá certo, mas também me faz pensar algo que venho reparando cada vez mais, que Ryan Reynolds é e será para sempre o Deadpool em todos os seus papéis, só mudando alguns detalhes. É, eu não ia falar isso, mas o Ryan Reynolds é o Ryan Reynolds nos papéis, né? É, mas assim, funciona em diversos cenários, que é o que a gente tá vendo aí, viu? E Free Guy, Deadpool, Projeto Adam, que é ele sendo engraçado, abobado, falando bobagem. Então, para mim, tá bom. Não tenho um problema com isso, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Gente, ficamos por aqui hoje, mas semana que vem tem mais. Não deixem de nos acompanhar em todas as redes sociais. Estamos lá como @vigilianerd. Por quê, amiga? Vigília não para!